Forró Boys. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Não tô falando à toa. Não tô falando à toa. Quem ama, perdoa. Portal do La Rocha. Bora, Saxman! É amor demais. Forró Boys. Volume 6. Eu sei que eu fiz tudo errado, mas aprendi com os erros. Vamos esquecer o passado. Eu sei que confiou em mim e só te dei decepção. Não desligue, por favor, me escuta. Estou aqui pra te pedir perdão. Mesmo sabendo que está com outro, fico daqui com essa agonia. Perco o sono e viro na cama. Ai meu Deus, como eu queria que você acreditasse em mim, que hoje sou outra pessoa. Largue tudo e vem ficar comigo, que eu te aceito numa boa. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Não tô falando à toa. Não tô falando à toa. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Não tô falando à toa. Não tô falando à toa. Quem ama, perdoa. E essa é pra tocar nos corações apaixonados. É show. Já começo te dizendo, eu sei que eu fiz tudo errado, mas aprendi com os erros. Vamos esquecer o passado. Eu sei que confiou em mim e só te dei decepção. Não desligue, por favor, me escuta. Estou aqui pra te pedir perdão. Mesmo sabendo que está com outro, fico daqui com essa agonia. Perco o sono e viro na cama. Ai meu Deus, como eu queria que você acreditasse em mim, e hoje sou outra pessoa. Largue tudo e vem ficar comigo.